levantei. Quando olhei em frente à porta era você, quase não acreditei. Abraça esse vaqueiro aqui. Contei estrelas no céu, fui ver o mar e o sol nascer, esperando por você. Tudo o que mais queria era de volta ao seu amor, e você voou.